Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Otubi, Jovem Nerd, barbaridade, tchê. Nossa, que horror, cara. Aqui é o Tucano e pior que o Alarico, só o Talarico. Só o Felipe entendeu. Que Eduardo Spor, Jovem Nerd, roubou minha piada aí da barbaridade. Não, bem, não. Isso é tática de caquinho, hein. Aqui é o Felipe e esse será um Nerdcast bárbaro. Nossa. Ué, tá nesse nível, né? Então vai. Não precisa, o Eduardo tá aqui hoje, não precisa ninguém. É, aqui é o Azaghal e a gente não vai falar de Viking por culpa do Tucano. Muito bem, Nerds, estamos aqui com o time de história para falar sobre bárbaros. Sim, aqueles... Os bárbaros derrubaram o Império Romano, é isso? Uma consequência natural de um vácuo de poder. Na verdade, não foi nada assim muito rápido. A gente vai falar sobre esses bárbaros, sobre os bárbaros que vieram antes também, que ajudaram o Império Romano a ascender ao poder. Vamos entender um pouco mais sobre a história depois de e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Cucamafra, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Ah... Tá aprendendo. Muito bem, estou hoje aqui com o Guga Mafra, nosso querido Guga Mafra, porque Azaghal não está aqui conosco. Não veio. Não vai poder participar. Não veio. E eu vim no lugar dele. Você veio no lugar dele. Sempre tem que ter alguém no lugar. Chupa Jurandir. Tá aprendendo. Muito bem. Guga Mafra, nós hoje vamos falar sobre bárbaros no nosso Nerdcast de História. E por causa disso, nós vamos aproveitar para anunciar a rebelião dos bárbaros no History Channel, Guga Mafra. Muito bem. Série nova que vai estrear agora nos dias 12 a 15 de setembro, às 22h40, só no History. No History Channel. E é o seguinte, é uma série, um docudrama, onde você tem historiadores falando sobre as principais tribos bárbaras e a sua relação com o Império Romano, é muito maneiro. E também tem a parte dramatizada com atores, com efeitos de computação gráfica, batalha, é muito maneiro, cara, muito bem feito. Daí vem o nome docudrama. Docudrama, é um documentário que tem dramatização, exatamente. A produção, muito alto nível, cara, é inacreditável. Eu já vi um episódio, achei espetacular. Aliás, o History fez um teste, depois que você ouviu esse Nerdcast, a gente ia falar sobre vários clãs e tribos bárbaros. Mas tem spoiler? Não existe spoiler na história, né? Ah, verdade. A história aconteceu. Ok. Mas então, olha só, eles fizeram um teste online pra você descobrir qual é o seu clã bárbaro na luta contra Roma, seu Guga Mafra. E aí você pode customizar o seu perfil nas redes sociais com a foto de guerreiro, com a arma épica do seu clã, com capa de Facebook especial. Tudo isso no seu history.com/teste-bárbaros, Guga Mafra. Pô, que maneiro. Sabe que eu tenho ancestrais bárbaros? Tem certeza? Você sabe disso? Não. For a fact? Não, mas parece legal dizer isso. Porra, mas... Eu ouvi dizer isso uma vez, então eu falo isso. Você ouviu na família isso? É, tem uma história assim. É isso aí. Provavelmente não. Provavelmente todo mundo é português. Olha só. E o History vai fazer um live tweet durante os episódios com extras da série, bastidores, gifs. Ou seja, vai estar no Twitter se comunicando com a galera. Se você quiser entrar na brincadeira e conversar com o History durante a série, é só você twittar com a hashtag bárbaros. E você tem que seguir lá o canal History, arroba canal History. Arroba canal History, exatamente. Tem no Instagram também, arroba canal History. E no Facebook também, facebook.com/canal History. Além disso tudo, Jovem Nerd. Tem vídeos exclusivos, com comentários dos produtores. Olha! No Facebook, facebook.com/canalhistory. Sim. No YouTube, youtube.com/canalhistory. E esses vídeos só vão passar lá, exclusivo dos canais. No Facebook e no YouTube. Exato, do YouTube. Isso aí. Exatamente. Então não perca a estreia de A Rebelião dos Bárbaros, dias 12 a 15 de setembro, 22h40, não esqueça, só no History. Ha! Disso, Guga Mafra, está chegando a BGS, aliás, já Começou a BGS, rapaz! Começa hoje, se você tá ouvindo o programa na sexta-feira. Sexta-feira, quer dizer, tem o dia antes da imprensa e tal, mas de fato começa hoje! Isso se você tá ouvindo na sexta-feira, na dia sexta-feira, 2 de setembro de 2016. Exatamente. Se você tá ouvindo no futuro. Exatamente. E eu e a Azaghal estaremos lá no stand da CD Projekt Red, rapaz! Por quê? Por quê? O que vai acontecer lá? Teremos um mini campeonato entre Jovem Nerd e Coisa de Nerd, rapaz. Coisa de Nerd, Leon. O Leon. Muito Leon bem. Martins, o Coisa de Nerd, estará lá. E nós vamos batalhar no Gwent, rapaz. No Gwent? Gwent? O jogo de cartas do Witcher? O jogo de cartas do Witcher. Exatamente, rapaz. O jogo de cartas que nasceu dentro do Witcher 3 e agora foi transportado como um jogo solo. Não é só um transporte do próprio jogo. Ele tá muito mais complexo, muito mais competitivo, muito mais combos de cartas. As cartas estão mais complexas também. Muito maneiro. O jogo que vai ser gratuito, que também vai ter opção de aquisição de conteúdo, mas que eles falam que não interfere em nada na sua experiência de jogo ou no seu poder dentro do jogo. Agora, presta atenção. Não, mas peraí. Você vai batalhar com o Leon. Eu contra Leon no Gwent. No Gwent. Exato. Na BGS. Exato. Que rola nesse fim de semana agora. Exatamente. No sábado e no domingo. Presta mas atenção. O jogo não tá lançado ainda. Não, mas olha só, presta atenção. Presta atenção. Lá na BGS, no stand da CD Projekt Red, vai estar rolando registro pra galera jogar o Closed Beta. Ah. Entendeu? Que vai sair dia 25 de outubro. Agora, o Close Beta. Meu aniversário. Tá de sacanagem. Mentira. Sério? 25 sério. De outubro? Aham. Uhum. É sério? Sério. Caraca, qual presente você vai ganhar? É um presente da CD Projekt Red. Olha aí, que beleza. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, se cadastra pra jogar o Close Beta a partir do dia 25 de outubro. Também vai rolar distribuição de brindes e participação de cosplays. Olha aí, que maneiro. And, Guga Mafra, também vai rolar um site pra quem não vai na BGS. Tem rolar um site, link no post, pra galera também se inscrever pra jogar o Close Beta. Lembrando que dia 25 de outubro, o Closed Beta sai para PC e Xbox One. O PS4 vem apenas na fase de Open Beta. Então, de qualquer forma, todo mundo vai poder jogar o jogo antes dele ser lançado para testar, justamente, fazer aquele, fazer aquela, okay. aquela equilibrada. No PS4 é no Open Beta. No PS4 vai ser depois do Open Beta. No Xbox e no PC é no Closed Beta. Isso, a partir de 25 de outubro. Você, então, vai lá e se cadastra para você poder jogar antes de todo mundo. Lembrando que Gwent vai ser completamente localizado em português. Excelente trabalho que a CD Projekt Red faz desde o Witcher 3. Muito bom trabalho de localização. Então vai estar totalmente em português o jogo aqui para nós brasileiros, voiceovers e legendas. Olha aí. E aí, Guga Mafra, o que acontece? No sábado e domingo, que são dia 3 e 4 de setembro, vai ser às 14 horas a nossa participação lá. A gente vai jogar esse mini campeonato. Quem perder vai pagar uma prenda, vai pagar um mico lá. Às 14 horas. Exatamente. Nos dias 3 e 4 de setembro. Lá na BGS. Você de 2016. Exato. Então você vai lá torcer para o Jovem Nerd, rapaz! Ou pro Leão? Não! Eu vi gente falando que vai torcer pro Leão só pra eu pagar mico no final. É o que eu farei. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 28 bárbaros barbarizando. Guga Mafra, quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue essa semana. Toda semana a gente pede aqui pra galera, estimula a galera a doar sangue e mandar suas fotos aqui para a nossa sessão Cacete de Agulha. Primeiro pedido de doação para Inês Aparecida Vicente Machado, link no post. Lembre-se, quando tem pedido de doação, significa que é uma situação urgente, então se você puder ajudar, estiver na praça da pessoa que está pedindo, vá doar em nome dela, porque é muito importante, pode salvar uma vida diretamente. Fora isso, as pessoas que doaram, a gente quer agradecer, são Igor Vieira, Wender Santos, Tainara Batista, Silvana Gonçalves, Paulo Victor Meirelles, Narcélia de Sá, Matheus Shinoda, Maig Farias de Souza, Lino Eliomar, Laís da Silva Pérez, Jutahir Moraes, Bruna Gabriela, Expedito Carneiro, Diego Alexandre, Carlos Medeiros e Alan Soares, vocês são almas iluminadas. Obrigado por parar um pouco do seu dia e ir até o banco de sangue e doar sangue. É muito importante. E além dessa galera super legal que doa sangue, tem também as pessoas que doaram cabelos. Mas peraí, Guga Mafra. O quê? Que não é o Braincast. O quê? Você tem que ser mais animado. Tem que ser que nem você? Não. E tem também a galera do Scalpo Solidário, Jovem Nerd! não precisa exagerar. Que não é uma galera, é uma menina só, a Caroline de Oliveira Ferreira. Valeu, Caroline, obrigado. Você também é uma alma iluminada, igual as pessoas, as monte de pessoas que doaram sangue. Jovem Nerd. Te ferrar. Arte dos fãs, Guga Mafra. Arte dos fãs. Temos o Desanimando o Jovem Nerd pelo Fernando Goy, que ele fez uma animação muito louca do Nerd Office. Muito obrigado, cara. Bolo de aniversário pelo Matheus Lineker. Eles fizeram uma mensagem no bolo. Muito maneiro. Que muito calma. Bonitinho. Muito maneiro, cara. E um Ozob muito louco, Crazy White Spirit, pelo Yuri Perkowski. Caraca, não. Tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo. Olha, olha essa arte, cara. É muito bom, cara. Um Ozob... Otimismo, tudo muito maneiro. E é um Ozob, um espírito índio, né? É. E com... Em vez da granada no nariz, ele tem um dinamite no nariz. Muito maneiro. Foi irado. Lembrando a todos que se você baixar o aplicativo do Jovem Nerd Oficial, que você encontra nas stores para iOS e para Android, você pode ver as imagens que nós falamos. Tem um sonzinho. E você olha para o seu celular e você está vendo exatamente todas as imagens que ilustram coisas que a gente está falando, como acabou de acontecer. Lembrando que o Nerdcast também sai antes no aplicativo. Você já pode ouvir antes do resto da galera, se você já tiver o app do Jovem Nerd. Baixe! Isso aí, rapaz, que é de graça. Diego Brice Rangel, 31 anos, Rio de Janeiro, RJ. Sobre o último Nerdcast, Bandas de Garagem 2. Foi um ótimo Nerdcast. Você gostou, né? Foi muito legal. Você estava lá. Sou guitarrista desde os 13 anos. Tem 31 agora, né? Já passei por diversas bandas de garagem, mas o auge foi quando a minha banda principal teve a sorte, mais pra azar, entre parênteses aqui, de entrar numa de acompanhar o cantor Serguei. O quê? Uma figura excêntrica de Saquarema no Rio de Janeiro. Pô, acho que todo mundo conhece. Amigo do Azaghal. Do Zé Gay. Amigo do Azaghal? Eu acho que sim. No início tudo era maravilhoso. Participamos de diversos programas de televisão, rádios, festivais, eventos grandes e até fomos patrocinados por marcas de guitarra e bateria. Gravamos um CD produzido e bancado por nós chamado Ser Gay Mais Pandemonium. O Bom Selvagem. Olha aí. O Bom Selvagem. Deve ser muito bom. O problema, diz ele, é que o Ser Gay é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Até por se tratar de um idoso. O que trouxe grandes problemas e até mesmo o fim da banda. Meu Deus. Que depois do projeto Bom Selvagem, gravou um CD 100% autoral que foi engavetado. Não, espera aí. O Bom Selvagem era um projeto de covers? Não sei. Não diz aqui, covers, né? Do Serguei, talvez? Não sei. Que tinha como objetivo reapresentar as composições do mesmo numa roupagem mais atualizada. Então, é isso aí. Serguei. O Serguei. Músicas do Serguei. E levantar a moral do velhinho, que como é de conhecimento popular, vive com dificuldades financeiras. Nós da banda nunca ficávamos com nenhum dinheiro. O máximo que eu ganhei por um show foi R$100. E mesmo, coitado, e mesmo assim só recebi esse dinheiro por pena, pois estava passando por sérias dificuldades financeiras em casa. Meu Deus, olha aí. Pô, todo mundo ajudava o Serguei e não ajudava o cara? É, só com R$100. O cachê era todo destinado ao Serguei e não satisfeito com nada, sempre criava confusões. Diz ele aqui, não sou eu que estou dizendo isso. Por diversas vezes, faltando 10 minutos para subir ao palco, o mesmo se recusava a fazer o show por falta de público ou implicância ou algo ou alguém que nos colocava numa situação difícil de ter que convencê-lo até mesmo oferecer mais dinheiro. Que história, cara. Caramba, cara. Tudo isso foi tão decepcionante e deprimente que me fez desistir de tocar por um longo período e acabar com toda essa parte musical da minha meu vida. Meu Deus, cara. Caraca, o cara ficou realmente... Que meio de baixo astral, cara. Mas com a música Minha Paixão, eu sempre tento reatar meus laços com ela, mesmo sem muito sucesso. Hoje, sempre fico triste ao olhar para toda essa trajetória, não fica assim, cara. E ver que, apesar de tanto esforço e sacrifício, nunca consegui viver da música. O que sempre foi e sempre será meu sonho. Seguem abaixo alguns links do nosso trabalho com o Serguei e o da banda Pandemonium. Olha aí, cara. Dá uma olhada aí no... Que história, prestigia, cara. Prestigia aí o trabalho do cara. Mas, cara, olha só. Isso é uma realidade grande no mundo da música. Maior do que o sucesso, né? Quantas bandas de garagem nunca viram um estrelato, nem nunca verão? A maioria delas. Não, é uma vida difícil. Então, cara, o cara tem que entrar sabendo disso, né? Pelo amor à arte. Sacrifício. Viver pela arte e tem que estar apaixonado por aquilo. Emetério Neto, 45 anos, desenhista, Toronto, Canadá. Olha aí, a Zagal ia gostar de... Ele gosta quando é do exterior, né? Ele gosta. Sobre a história de tocar na rua, lembrei de um experimento proposto pelo jornal Washington Post em 2007. Aproveitando que Joshua Bell, o maior violinista do mundo, faria um show na cidade, convidaram-no pra tocar no metrô, como se fora um singelo e anônimo artista de rua, e ver o que acontece. Olha aí, Você tá aprendendo violino, não tá, Guga? Tipo, tô, 13%. É tipo uma pegadinha ao contrário. Pegaram um cara que é fodástico. É. Exatamente. Resultado. Ele tocou por 45 minutos peças de Bach de indescritível beleza numa apresentação first class. Uh-huh. 1000 pessoas passaram por ele. Ninguém parou pra ouvir. Só arrecadou $32 e apenas uma pessoa percebeu que o solista era acima da média, mas não o reconhecera. Você reconheceria, Jovem Nerd, Joshua Bell? Não, porque eu não tenho essa cultura musical. Nem eu. Tanto pra conhecer. Nem eu. Eu ia passar reto e não ia dar dinheiro nenhum. Joshua Bell tocou no seu violino de 300 anos, avaliado em 3,5 milhões. Ui, caraca! De dólares. Na mesma semana, o artista lotava o teatro com assentos mais baratos vendidos a $100. O autor da matéria ganhou um Pulitzer em 2008 por causa dessa reportagem. Maneiro, maneiro. O experimento levanta vários questionamentos relativos ao contexto no qual a obra de arte se insere. Muito interessante. Uma tela exposta no MoMA seria percebida como valiosa, bela ou importante se fosse exposta numa barraca de feirinha de artesanato? E vice-versa? Fica a pergunta, Jovem Nerd. O Banksy já fez isso. Abriu uma barraquinha daquelas na rua em Nova York, botou obras lá dele que valiam milhões no mercado de arte. Sim. E vendeu lá por $45 pra um, por $20 pro outro. Então ninguém sabia que era o cara, que eram as obras do cara. Ninguém sabia. E é bom, é o mesmo questionamento. Tipo assim, como é que é a percepção da arte, né? Até onde o cara que tá na rua ali poderia estar lotando um teatro municipal, né? É, mas sabe o que a história do Banksy não tem, que a história do Joshua Bell tem? O quê? Um artigo que ganhou um prêmio Pulitzer. E o nome do... O nome do artigo é Pérolas Antes do Café da Manhã e foi gentil e condescendente. Era pra se ater ao ditado e escancarar a verdade. Foram pérolas aos porcos. Olha só, pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos. Muito bom. E tem o link aí, quem quiser ler o artigo e tal, é muito maneiro. Tem link aí no post pra você ver. Que irado. Obrigado, Emetério. Renan Roque, 28 anos, ilustrador, Viçosa, Minas Gerais. Gostei muito do último Nerdcast, Bandas de Garagem 2, principalmente por terem falado tanto de uma banda que eu gosto muito, Raimundos. Sobre ela, já começo falando que o nome dela não faz referência a uma banda com várias pessoas chamadas Raimundo, como o Beto falou. Na verdade, quando começaram a banda em Brasília, em 1987, faziam apenas covers de Ramones e atendiam pela alcunha de Ramones e Mundos, o que mais tarde acabou se transformando em Raimundos. Eu nunca vi essa história. Isso parece... Isso parece... Você acha que é inventado? Foi feito depois, assim. Não tem cara? Que depois que mudou... Mas tem gênero essa história. O Rodolfo canta igualzinho o Joey Ramone. Então. Igual. Sobre a treta, toda essa briga surgiu, pois em 2001, quando o Raimundo estava no auge com CD/DVD, MTV ao vivo, e com hits como Mulher de Fases e A Mais Pedida, estourados, o Rodolfo decidiu sair da banda sem nenhum aviso prévio e com a agenda de shows lotada, após converter a igreja, alegando ter sido curado de um câncer no estômago por um milagre de Deus. A saída repentina teria feito a gravadora pagar fortunas de dinheiros a empresários que haviam contratado a banda, o que acabou acarretando em cortes nos cachês dos integrantes que permaneceram nela, até mesmo diluindo a sua estrutura de shows, apoio em publicidade e tudo mais, que fez a banda ir sumindo, sumindo, sumindo, até a gravadora romper com ela e sumirem por todos esses anos. Enfim, resumindo, Rodolfo largou os caras na mão e isso gerou um ódio entre o ex-vocalista e os membros remanescentes da formação original. Esse cara é o advogado dos Raimundos, é isso? Eu não sei, mas ele tá falando aí. Já vi mais ou menos essa história dele ter largado a banda. Todo mundo ouviu essa história, não ouviu? É, sim. Então, por fim, só por curiosidade, deixo aqui uma explicação sobre os nomes de algumas bandas nacionais. Sobre o nome Charlie Brown Jr., o Charlie Brown vem de uma situação onde a banda bateu o carro em uma banca com esse nome em Santos. A banca chamava Charlie Brown. É essa a referência? Então a gente precisava saber a explicação do nome da banca. A banca, exatamente. Por que a banca chama Charlie Brown? Bem, na época que estavam decidindo nomeá-la, acharam que isso havia sido um sinal, então adotaram o nome. Já o Júnior, segundo o falecido vocalista Chorão, era em respeito às bandas mais velhas do Brasil, pois se viam como jovens skatistas da cena do rock. Isso também parece retroplanejamento. Não, por exemplo, vamos chamar Charlie Brown, porque eu gosto de Charlie Brown. Não, parece que isso... E aí, Júnior, só pra não tomar um processo... Talvez. Sobre o nome Detonautas, que eu acho um bom nome pra banda, Detonautas. Mas parece nome de programa do canal Globo. Os Detonautas! Não é? Todas as terças do Globo. Parece. Parece mesmo. Sobre o nome Detonautas, bom, aqui já é uma galhofa mesmo. Como são uma banda formada pela internet, queriam alguma coisa que ligasse a palavra internauta, que é uma palavra anos 90 pra caraca. Uhum. Daí botaram internautas que detonam, coisa do tipo. Deixou a banda datada. Podia ser os datanautas. Sobre o nome CPM22, o Azaghal acertou quando disse que significa Caixa Postal 1022. Mas antes a banda se chamava apenas CPM, que significou primeiramente Crucificados e Podres Hasta la Muerte. Também parece retroplanejamento. Depois passou a ser Como Por Moral. E quando começaram a divulgar suas fitas demos pelo correio e criaram uma caixa postal número 1022, aí fecharam o nome como Caixa Postal 1022 mesmo. Ok. Você acredita nessa? É, né? Ok. Sobre o nome Planet Hemp... Porra, preciso explicar esse nome? A banda não tinha nome, foram contratados para fazer um show, e na hora de subir ao palco, o mestre de cerimônias perguntou qual era o nome da banda para anunciar, e o Marcelo D2 olhou pro lado, viu um panfleto escrito o quê? Employees must force hands, Mrs. Doubtfire. Viu um panfleto em inglês com o título Planet Hemp e pediu para anunciarem a banda com esse nome e ficou até hoje. Caraca, então ele fez a manobra Kobayashi. O cara viu no fundo da xícara, caneca, e aí mandou a banda. É, pois é, isso aí. Ele é isso, continua um bom trabalho de sucesso. Não sei se eu acredito nessas histórias de nome de banda. Algumas são tão ruins que talvez seja verdade. Exato. Iago Solomon, 18 anos, Irlanda. É da Irlanda, onde estava o Conrado. Não, onde ele tocava. Ah, onde ele estava. É. Ok. E também o Dave Agostar, que é o cara da Irlanda. Olá pessoal do Jovem Nerd, meu nome é Iago, tenho 18 anos e estudo e trabalho na Irlanda. Durante o Nerdcast, quando Conrado estava descrevendo o vocalista irlandês que decidiu que era estrela, eu estava pensando que parecia com o meu professor de inglês. Não. A minha surpresa foi quando ele disse o seu nome e era o próprio. Não. Como é que era o nome? Johnny Rage. Johnny Rage. Johnny Rage. Até agora ele não mudou nada. Várias aulas são desperdiçadas com ele glorificando sua música e incessantemente tentando empurrar seu CD e DVD para os seus alunos. E infelizmente eu fui praticamente obrigado a pagar 25 euros pelo seu CD e DVD. Não acredito, cara. Isso é uma figura, cara. Para responder a pergunta do que ele está fazendo hoje em dia, ele dá aula de inglês e sua carreira continua como músico pequeno. Cara. 2 meses atrás seu filho nasceu, Johnny Rage Jr., e ele está passando esse mês tocando na Dinamarca. Caraca. Enfim, gosto muito do Jovem Nerd, tenho estado cada vez mais viciado com o programa, agora que é minha dose de Brasil, continuem com um ótimo trabalho. Que história, cara. Genial, cara. Johnny, a gente vai fazer um filme sobre Johnny Rage. ou um docudrama sobre o Johnny Rage. Sobre Johnny Rage, cara. Puta, vamos levantar isso. Ok. E atenção, Guga Mafra, lembrando que hoje é a primeira sexta-feira do mês, é dia de Nerdtech! Finalmente! Exatamente! Toda primeira sexta-feira do mês, a gente traz aqui, em parceria com a Alura, um Nerdcast extra na sua timeline. Dá uma olhada na timeline, ele tá lá esperando por você, onde a gente sempre fala sobre assuntos tecnológicos. E hoje, em comemoração ao vindouro dia do programador, nós vamos fazer um programa Nerdtech especial sobre top 5 programadores, Guga Mafra. Top 5 programadores de todos os tempos? De todos os tempos. Tá lá desde o criador do Doom, tem Alan Turing também, que quebrou a criptografia dos alemães na Segunda Guerra Mundial, criou o teste de Turing. Tem a primeira programadora do mundo, cara, quando o mundo ainda era analógico, cara, muito maneiro. Criador do Linux, tá todo mundo. Um monte de histórias maneiras que a gente vai falar sobre esses grandes programadores que mudaram a história do mundo. Às vezes ficam no anonimato da história, porque a gente só conhece poucos nomes, mas esses caras também têm uma grande influência sobre o mundo que a gente vive hoje, cara. É muito bom. Lembrando que a Alura, que traz todos esses programas especiais pra gente todo mês, cursos online de tecnologia, onde você estuda programação, design, mobile, front-end, tudo relacionado à tecnologia sem sair de casa. E pra comemorar a data de 12 de setembro, que é o dia do programador, aliás, parabéns para todos os profissionais, incluindo aqueles que mantêm o Jovem Nerd vivo e no ar, menos o Guilherme Camilo, que deixou a gente na chuva. Brincadeira! A Alura tá dando um desconto de R$256 no plano Premium Plus. Olha aí, entendeu a piadinha? 256. R$256. Ah, agora entendi. Muito bom. Muito bom. É só você entrar em alura.com.br/promoção/dia do programador. Aproveita, porque só agora no dia do programador vai rolar. Todo mês eles têm cursos novos. Então vai lá conferir cursos de PHP, PHP 7, cursos de sketch, de UX, de temas com WordPress, integração contínua e muitos outros, cara. Muito bom. Não deixe de ouvir o Nerdtech de hoje, que tá muito bom. Ha! Começar pelo termo bárbaro. Vamos lá. Etimologia do Jovem Nerd. Sabe que todas essas piadinhas aí de a minha esposa tem que ouvir isso desde criança, né? Que ela chama Bárbara. Bárbara. Ah. É, então fala, nossa, como você é bárbara. Imagina quantas cantadas ela não tomou assim, velho. Essa foi uma indireta pra mim, é isso? Então, mas o que eu sempre soube é que o bárbaro era aquele que não se encaixava nos padrões greco-romanos. Ou será seja, que tem algum homem que se chama bárbaro? Tem o Conan, né? Mas aí é sobrenome. Conan Oliveira Bárbaro. Ah, o Bárbaro. O é um Oliveira. É o Oliveira. Abreviado. Não, segundo, antes você começar a falar, Jovem, segundo o nosso querido Blue Hand, bárbaros eram aqueles que não sabiam falar a língua civilizada grega, não é isso? E falava bar, e daí que veio bárbaro. Segundo Blue Hand, que não está presente aqui. Não foi por falta de convite. É, ele realmente não pôde. Não tem ninguém substituindo ele. E ele está seguro. Agora tem que esclarecer tudo, senão tudo é treta hoje em dia, né? Tem gente que acha que eu boicoto o Blue Hand. Assim, sabe, não tenho nada a ver com isso. Do Oriente Médio falaram que você tirou o meu lugar, Felipe. Não, quem tirou seu lugar foi o Azaghal, não foi eu não. Quem tirou o Tucano no Oriente Médio foi o Bom Senso. Mas então, é isso mesmo, cara. É assim, eram essas pessoas não civilizadas, aí todo mundo era bárbaro, porque era um termo muito generalizado, né? A origem do termo é isso que o Eduardo citou do Blue Hand, é de os não falantes de grego. Tanto que balbuciar também tem a mesma origem de bárbaro. Olha aí! E bárbaro depois virou um antônimo, não de grego, mas de cidadão, por assim dizer. Sim. O conceito surgiu na Grécia Antiga, né? Não era um conceito romano. Tanto que ele tá presente Aristóteles, está presente em Platão. Eles, inclusive, imputavam um termo aos macedônios, por isso que Filipe II, pai do Alexandre, que um dos motivos dele querer impor domínio macedônico era até por recalque, por assim dizer. Mas a origem do termo é essa mesma, de povos que não falavam grego. E aí, como os romanos vão ser, digamos assim, os sucessores dessa cultura clássica, tanto que a gente usa, né, o termo greco-romano hoje em dia. E aí eles vão importar esse conceito. E que mesmo na Grécia Antiga ele também tinha uma conotação pejorativa. Não era apenas estrangeiro, era uma pessoa incapaz de se expressar, era uma pessoa não civilizada. E aí os romanos importaram esse termo e passaram a usá-los, especialmente em relação aos povos fora da Península Itálica. Então, por exemplo, mesmo outros povos da Península Itálica, mesmo não romanos, como os etruscos, né, que durante muito tempo dominaram Roma, não eram bárbaros na perspectiva romana. Então, interessante é que os gregos, né, eles eram civilizados, mesmo depois da civilização romana ter suplantado eles em tudo, eles se consideravam realmente um suprassumo da civilização. E era até a língua mais, assim, não vou dizer formal, mas mais civilizada, mais sofisticada. Você era um romano? Ok, falava latim. Você falava grego? Putz, esse cara aí é outra estirpe, né? Então os gregos, eles, mesmo depois dessa grande civilização romana, continuaram a ser. Então é interessante ter surgido justamente com eles essas. E do que adiantou? Tô na merda aí. Quase sendo expulso da União Europeia. Devendo até as calças. Sim, mas se você pensar que, é claro, né, territorialmente, agora se você pensar no que a cultura grega e helênica trouxe pra gente, através dos romanos também. Foi, tudo, foi só um chiste, tá, Dudu? Uma piada. Eu sei. E, hoje em dia tem que explicar tudo mesmo. Hoje em dia, esse pessoal que você acha o suprassumo do universo se chama paulistano, né? Lembrando que eu sou o único paulistano nesse podcast, então eu posso falar isso. Tucano é também. Não, eu não sou. Eu sou paulista. Sou paulistano é pior. É, por quê? Ah, isso dá outro Nerdcast. O queria entender muito a relação dos bárbaros, tanto na ascensão quanto na queda do Império Romano. A gente fez um Nerdcast inteiro sobre Aníbal Barca, que foi um grande pesadelo para os romanos, né? Ficou lá. Grande domador de elefantes. Sim, etc. E um circo itinerante. É, então tem um link aí no post para você escutar o Nerdcast de Aníbal Barca, muito legal. Mas ele viveu numa época que, apesar de ter sido um grande pesadelo para Roma, Cartago foi quase que um trampolim para o Império Romano se tornar o que se tornou, né? Eles roubaram as tecnologias navais e depois destruíram os caras, salgaram a terra, etc e tal, e se tornaram a única força predominante ali no Mediterrâneo, porque eles eram concorrentes. Roma considera Cartago como bárbaros, mas eles são tão civilizados quanto, né? Sim, sim. Na época mais, né, Tucano? Eram potências rivais, inclusive, né? Não... É, Cartago já era uma potência quando o Império Romano começou a crescer e gostar do jogo. Uhum. E aí virou o jogo, né? Virou destruir os caras forever. Mas vamos avançar um pouco mais. O que, que a gente pode mencionar aqui das tribos bárbaras que tiveram em contato com essa expansão do Império Romano? Então, acho que uma coisa que é interessante, né, pra quem estiver nos ouvindo, porque a gente costuma pensar, às vezes, nessa questão bárbaros, ah, tudo a mesma coisa. A gente vai ter os grupos denominados bárbaros, mas que eram populações nativas que Roma foi até eles, digamos assim, né, os ibéricos, os celtas no geral, né, os gauleses, os lusitanos, os essenos, os trácios, e os grupos que foram até Roma, digamos assim, né, que são, em sua maioria, povos germânicos, mas também povos do leste, como os hunos e os vândalos. Né? Vândalos, inclusive, vão originar o termo atual da palavra vândalo. Embora o vândalo seja germânico também, né? Eles vêm do que hoje, mais ou menos, é a Polônia. Aí depois eles foram migrando ali para a região do norte da ex-Iugoslávia e aí entraram na Itália. Então, os vândalos é a tribo bárbara que também acabou se tornando, né, um termo pejorativo por causa dessa relação que se tinha com os caras, é isso? Os hunos eram italianos, né? Não, os hunos, né? Os hunos, eles vêm do Mar Cáspio. Ah, não, eles... achei que foi uma Fiat que faz. Ai, ai, caralho! Jesus! Ninguém viu essa. Essa ele tem que... essa ele tem que levar essa. Foi furtiva, foi furtiva. Foi furtiva. Eles vêm de Turim. Vêm de Turim. É bom deixar bem claro pro ouvinte que eu não fiz a pauta, então é bom que eu faça a pauta dos trocadilhos aqui. Então vamos lá. Não, eu tô encabulado demais pra continuar. Já fui escada dessa. Reveza. Reveza a escada. Tá se sentindo usado? É, eu me senti usado pelo Eduardo. Só pra terminar, os hunos vieram do Mar Cáspio, depois fizeram uma paradinha ali na Hungria e depois tocaram o terror na porra toda. Mas, por exemplo, se a gente pode falar aqui dos gauleses, que também tiveram uma relação com Roma. Grande Vercingetorix. Que era o rei conquistado, pô. É, tem uma gravura que é sensacional dele botando a espada aos pés do César. O que fez Júlio César famoso foi o sucesso da campanha de guerra dele na Gália, conquistando os gauleses, e ele voltou vitorioso, cheio de poder, deixa de influência, etc. Todos menos uma aldeia. Menos uma aldeia de irredutíveis gauleses. Irredutíveis gauleses. Exatamente. Basicamente, é só colocar essa distinção, né, dos povos que os romanos vão até eles e os conquistá-los, e dos povos que vão até os romanos. Porque, obviamente, um contato anterior, né, um contato ali nas fronteiras e tal. E aí, uma coisa interessante também da gente colocar, mas aí sai um pouco da ordem cronológica, né? Mas que é o conceito de federado. A pronúncia em latim, ela acaba sendo foderati. Eita! É. Pra evitar trocadilhos, nego. É, então, aí é sentido de federado, porque eram as diversas tribos, especialmente germânicas, que viviam nas margens do Império Romano, em alguns casos até literalmente ali na região do Reno, e que muitas vezes tinham alianças de ocasião com o Império Romano. Então, essas tribos, elas vigiariam as fronteiras, teriam direito de se basear ali, desenvolver sua agricultura, suas aldeias, em troca de combater outras tribos mais hostis para não entrarem no Império Romano, né? No que durante muito tempo se chamou de invasões bárbaras, mas mais que invasões, são também movimentos de migração, porque primeiro, várias dessas tribos foram recebidas por Roma, elas eram necessárias a Roma, né? Roma precisava de mão de obra, precisava de gente no exército, né? A partir do século III, a metade do exército Romano é formado por Germânia. Uhum. E, além deles serem autorizados pelo Império Romano, deles terem contatos institucionais com o Império Romano, seja no Ocidente, seja no Oriente, isso a gente fala mais depois, também foram populações que migraram por razões econômicas, né? O que se sabe é que havia uma escassez de alimentos. Estudos mais recentes falam até em questões de uma mini era do gelo ali na região da Escandinávia e do norte da Alemanha, forçando essas populações a irem para a margem do Reno e, consequentemente, forçando uma entrada desses povos dentro das fronteiras do Império Romano. O Império Romano, inclusive, que tinha desistido de ocupar a Germânia permanentemente, né, de dominar a Germânia permanentemente, como ele fez com os gauleses e com os ibéricos, justamente porque ele tomou algumas cacetadas, né? A mais famosa delas, inclusive, é na mão do Armínio, sim, que era o líder dos Queruscos. Ele era um oficial romano, sim, ou seja, essa questão aí dos federados, porém ele queria independência do povo dele, dos Queruscos, não queria combater os alamanos, que é a origem do termo alemães em latim. Olha aí! E aí, na batalha de Teutoburgo, em 9 depois de Cristo, os romanos foram fazer uma expedição punitiva contra os Queruscos, que eles costumavam fazer contra esses povos alemães que queriam desistir da aliança, uma coisa meio máfia, né? Olha, você não pode sair, entendeu? Você concordou, você não sai. E essa expedição punitiva estava passando pela floresta de Teutoburgo numa espécie de fila indiana. E aí os bárbaros, né, os germânicos, usaram táticas de guerrilha dentro dessa floresta para ir aniquilando pequenos setores de tropas de cada vez, e no final das contas os romanos perderam 20 mil soldados. O próprio Armínio, depois, ele foi assassinado por outros líderes germânicos que foram comprados por Roma, e depois ele virou um dos principais símbolos do nacionalismo romântico alemão. Século XVIII, século XIX, vésperas de unificação, por representar muito uma identidade germânica que repudia uma identidade latina, uma identidade até, aqui entrando só num aspecto histórico, tá, pra quem estiver ouvindo, mas até também uma identidade não católica, já que a unificação da Alemanha era disputada pela Prússia protestante e a Áustria católica. Pra quem gosta de videogames, no jogo Total War Rome 2, ou Rome 2 Total War, como você quiser, tem uma reprodução da Batalha de Teutoburgo, você joga com os romanos e, cara, é foda, porque você toma exatamente um cacete dessa... Eles tentam recriar ali, eles recriam, né, o campo de batalha. Essa puta armadilha que eles fizeram vindo da floresta é difícil pra cacete. Dá pra ter uma noção espacial de como os caras apanharam ali. Foi muito sinistro. A gente já falou em outros netcasts, mas é convém falar agora aqui, só para abrir um parênteses, que Roma tinha essa mentalidade justamente expansionista, como todos sabem, mas a ideia é, quanto mais longe está as fronteiras romanas, mais longe estão os invasores da cidade de Roma, né? Sim. Então, você tinha essa ideologia. Então, sempre expandir, sempre... Eu não diria que foi, assim, a Gália foi uma das grandes conquistas ali, porque é uma região muito rica, né? Muitos espólios, de escravos também, é importante lembrar isso, que a gente fala não só de ouro, Roma era uma sociedade, e é importante colocar aqui, totalmente escravagista, estava baseada inteira na escravidão, por isso que, não, vamos lá para a Alemanha e vamos ver se a gente encontra ouro lá. Não, cara, o material humano era importantíssimo para sustentar toda a economia romana, né? É uma curiosidade que os escravos eram a maior parte esmagadora da população romana dentro da cidade, e o Senado chegou a pensar numa lei em que vão botar os uniformes para os escravos saberem que eram escravos, e essa lei logo foi derrubada por medo de uma revolta, porque os escravos iam logo ver como eles eram numerosos e iam se revoltar no dia seguinte, porque eles esmagariam seus senhores se organizassem, né? E se você notar, se você ver qualquer mapa do Império Romano, tudo bem que ele muda, né, com o passar dos séculos, mas você vê que ao norte, ele é limitado por dois dos rios mais famosos da Europa, né? O rio Reno, que sobe ali, vai dos Alpes e sobe, e o rio Danúbio, que vai pra leste, e os caras não passaram, gente. Chegou uma hora que já a gente fica aí. Eles foram realmente os limites norte do Império Romano, cara. E você vê que eles poderiam, né? Porque toda a vastidão da fronteira que segue ao redor, né? Toda a Gália, toda a Espanha, a Britânia, o norte da África e tal, chegando até a Antioquia, né? Os caras, o Egito, porra. E os caras não passaram do Rio Reno e do Rio Danúbio, cara. Exato, E tinha esses fundamentos do Império Romano que é legal colocar, né? Como essa coisa de ser realmente uma potência expansionista, ser um governo baseado no Senado. O Senado Romano era algo vital, tanto é que é por isso que quando você teve o primeiro imperador romano, que foi o César Augusto, né, ele manteve o Senado, porque Roma tinha um medo absurdo de voltar a ter um rei. Por que voltar a ter um rei? Porque eles derrubaram os reis etruscos lá e se vangloriavam. Não, nós somos a nação mais civilizada, nós temos o Senado, temos tudo. Então tinha alguns preconceitos de ser uma sociedade pagã, né, com aqueles ritos pagãos e tudo mais. Então, isso era uma das coisas que era necessária para Roma. E aí foi cutucando a onça com vara curta, foi aumentando suas fronteiras. O Felipe pode me corrigir. A maior expansão do Império Romano foi justamente em 180, por ali. Foi a época, inclusive, do filme Gladiador, né, que o Roma tá em seu apogeu. E a partir dali, eles começam a recuar. Depois, Adriano, que foi um imperador, tentou botar um ponto final. Falar, vamos parar com essa parada, não dá mais pra gente expandir. E, inclusive, ele traçou lá na Escócia uma muralha gigante, que é a Muralha de Adriano, que até foi inspiração pro nosso querido George Martin criar a Muralha de Gelo, né, dos livros dele. Que, assim, dali, o que o Adriano quis fazer foi o seguinte, olha só, acabou a brincadeira, fiquem aí, o que é nosso fica aqui. Mas não foi bem assim, né, cara? Porque os próprios bárbaros eram usados aí, como o Felipe falou, como força auxiliar. Muitos já conheciam, muitos já eram romanos, porque é uma coisa também. Se incorporava uma província, um local, muitos desses habitantes, muitos deles se tornavam cidadãos romanos também. Aliás, pode-se visitar os remanescentes da muralha de Adriano até hoje, né? Você foi lá, Tucano? Não, não fui. Porra, Tucano. Passei 3 dias na Escócia. E isso que o Eduardo falou, só pra complementar, né, e não corrigi-lo, ao contrário do que ele falou. Por favor, faça-me um favor. Um exemplo legal é o do Teodorico, que foi rei dos godos. Ele fundou o primeiro reino da Itália, ele já era após o fim do Império Romano no Ocidente, e mesmo governando boa parte da atual Itália, já tendo a queda de Roma, a tomada de Ravenna, que era a capital do Império Romano no seu período final, né, não era mais Roma, ele escreve pro imperador do Império Romano do Oriente, pedindo para ter o título de patrício romano, porque, primeiro, isso era muito importante como símbolo dos próprios germânicos fazendo parte do Império Romano, sendo integrantes do Império Romano, e porque não se tinha noção, né, que a gente tem posteriormente, de um fim do Império Romano, né? Em 476, Odoacro depõe Flávio Augusto e, acabou o Império, pronto, vira a página no calendário. O Império ainda existia no Oriente, as instituições do Império, os títulos do Império. Então, esse intercâmbio cultural que o Eduardo falou, ele tem um exemplo também do lado dos germânicos. É, e você sendo cidadão romano, você não podia ser crucificado, meu amigo. Já é uma grande coisa, né? Bem, é... Fala a verdade. Eu acho que pros godos, eles deviam considerar a crucificação uma coisa light, mas sei lá. Pelo menos ficar ao ar livre, né? Como falava o piadinha do Monty Python, né? Bacana, que eu já falei várias vezes aqui, como é que o estudo de história é interessante porque é orgânico, né? Quando você observa uma coisa, vai se transformando. Então, o resultado, ao longo de séculos, anos e séculos, dessa expansão romana, é que eles tiveram que criar, obviamente, centros regionais de poder. No comecinho, você tinha só Roma. Aí, depois, Antioquia foi um centro importantíssimo, mais próximo ao Oriente. Você teve a própria Bizâncio, né? Que depois virou Constantinopla mais tarde. Tinha cidades, não vou lembrar de nome de todas, né? Mas lá mais perto da Gália, etc. Então, você criou centros de poder. E o resultado, com o passar dos séculos, dos anos, é que esses governadores, esses prefeitos, esses generais que estavam nesses lugares, começaram a se tornar muito mais poderosos, alguns até mais poderosos que o imperador, e começaram todos eles a querer a sua própria independência, né? E isso foi o que gerou todas as revoltas da crise, a chamada crise do terceiro século, né? Que o Felipe pode até depois falar melhor, e que foi meio que encerrada com o Diocleciano, que foi um dos últimos, não vou dizer o último, né? Depois teve Constantino, o último imperador do Ocidente, né? Então, o Diocleciano, ele conseguiu, mais ou menos, por fim, essa crise do terceiro século, né? Mas, para isso, ele teve que alterar toda a estrutura de poder romano. Ele se afastou do Senado, e aí você começou a ver o fim mesmo da estrutura do Império Romano, e depois se resistiu no Oriente, que alguns chamam de Império Romano do Oriente, mas que eu não gosto de chamar, eu gosto de chamar de Império Bizantino, porque não tem nada de Império Romano. Na minha opinião, não tem nada. Eu acho que realmente você não tem mais a questão do paganismo, você não tem mais o Senado, tudo. É isso, você teve essas revoltas porque você tinha vários generais ganhando poder durante essa época. Então essa foi as invasões bárbaras, né? Essa questão só dos generais às vezes terem poder, né? Isso foi muito comum, né? De a gente ter, às vezes, dois, três imperadores ao mesmo tempo, porque os generais eram proclamados imperadores pelas suas tropas, às vezes eram comprados, né? Ou às vezes compravam o apoio, né? Tanto que, como se disse, da crise do terceiro século e também no século IV, muitas vezes os imperadores não duravam muito, porque eles tinham que pagar as tropas que colocaram ele na coroa, e aí eles descobriam que o império não tinha dinheiro e eles eram mortos. Bem máfia mesmo também, né? A guarda pretoriana foi uma máquina de derrubar o imperador. E essa questão, né, de que você também colocou das várias regiões, aí o cara tem um poder muito grande numa determinada região e tal. E essa questão que você falou do Império Bizantino, Império Romano do Oriente e tal, fica também uma dica para um outro podcast. Com certeza. Eu lembro que eu li um artigo uma vez sobre uma das grandes invasões a Roma, quando a capital já tinha movido, né, para Constantinopla e etc. Porque assim, quando a capital move, quando a gente tá estudando história, sei lá, no colégio e tal, a gente estuda essa mudança, né, do Império Romano do Oriente e tal, a mudança da capital para Constantinopla, cristianização, etc. A gente só se concentra lá, em Constantinopla, e a gente para de prestar atenção em Roma. E aí eu li um artigo que falava só justamente sobre Roma, após essas mudanças todas. E era um artigo um pouco triste, porque você tem essa visão de Roma ser a pérola da civilização, da sua época, de ser uma cidade gigantesca, né? Com mais de 1 milhão de habitantes e ter água corrente. Tinha os aquedutos, né? Que vinham das montanhas, né, cara? De ser uma coisa inacreditável de avanço tecnológico, social pra época e tal. E aí depois você começa a ler sobre tudo isso abandonado, né? A cidade sem liderança forte, que era invadida assim, sem resistência alguma, e vinham e roubavam e saqueavam e iam embora, ou ficavam, se tornavam reis momentâneos e também iam embora, assassinados e tal. Enfim, uma zona, um caos, realmente eu tive a primeira visualização do que é a queda de um grande império lendo esse artigo, e é meio triste, sabe? Você imaginar que de fato, né, a gente sabe o que aconteceu, né? Você vai lá em Roma hoje, só tem user imagination. Só tem pedra no chão. Nos livros do Cornwell aparece bem isso, a diferença da civilização romana para todos os outros povos da época, porque eles falam lá que a ponte romana era feita de pedra e não tinha manutenção, ela quebrava, e tinha que refazer a ponte, fazia de madeira, porque eles não sabiam trabalhar com a pedra, né? Sim, sim, exatamente. Você vai vendo as coisas se perdendo, né? Não, se tu pensar as estradas romanas também, cara, é um troço revolucionário, né? Sim, sim. Pensar as estradas, né? Essa era a época de Alarico, e ele foi o primeiro grande saqueador de Roma, certo? Cara, desculpa, esse nome tá me incomodando, cara. Por quê? Olha lá, Alarico, me deu um Alarico aqui. Nossa! O pior é que eu vi, mas eu achei que você ia falar de maconheiro. Eu não achei que a piada ia ser tão óbvia. Eu achei que ela ia ser meio... Cara, muda esse nome, por favor. Não. Ô, Felipe, muda o nome aí no livro do história aí, cara. O que a gente pode falar de Alarico? Então, o Alarico, ele era rei dos Visigodos. E os Visigodos são um exemplo bastante interessante dessas invasões germânicas, dessas migrações ou invasões bárbaras, porque os Visigodos, depois, eles estabelece um reino visigótico na Espanha, que era um reino cristão, que vai ser basicamente o início de várias concepções que a gente tem da Idade Média, né? A transição ali, Antiguidade Tardia para Alta Idade Média, vai ser com o reino visigótico da Espanha. A sua capital era Toledo, que até hoje é uma cidade espanhola que lucra muito com o turismo medieval, né? Encomendar a espada de Toledo. Não posso pisar na Espanha sem Toledo, amigo. Toledo é foda mesmo, cara. É um lugar inacreditável. Não só pelas espadas, né? Hoje em dia tá meio invadido de espada chinesa, mas dá pra saber qual é a espada é original, laço de Toledo. Tem que andar. Comprar com o certificado. Porque a cidade é foda também. É, inacreditável. Uma ilha, inacreditável. É uma ilha fluvial. É um monte de semichal da Espanha. Espanha, pronto. Vamos colocar e assim. O rio que cerca ela é o rio Tejo. É o rio que vem lá de Portugal. Oh. É, rapaz. Tá pensando o quê? A melhor coisa que eu fiz em Toledo foi pegar um táxi. Por quê? Não, é verdade que os táxis de lá são guias turísticos. Eu tinha andado o Toledo inteiro a pé, mas eu não tinha dado a volta por fora em Toledo. E aí eu falei assim, me leva até a ponte, que eu esqueci de tirar foto na ponte. Então, a foto famosa é fora, você tem que sair da cidade, realmente. É, que é bonito. Aí ele chegou assim, 5 euros eu dou a volta na cidade, explico tudo, paro no Mirante. 5 euros pra dar a volta na cidade? Haja humildade, cara. Aí o cara... 5 euros, Tucano. Caralho. O cara mostrou a parte que teve uma época que conviviam lá judeus, islâmicos e cristãos, né? Isso. E aí ele falava que era a cidade das três religiões e tudo mais. Tem muita história em Toledo. Muito maneiro. E só um detalhe, o aço, inclusive, que se fazia as espadas já na época dos romanos, vinha majoritariamente né, de Toledo da Espanha. Majoritariamente. Em sua maioria. É. E no Museu de Guerra de Toledo tem um sino da Conchinchina. Oh. Pode crer. Olha lá da Conchinchina. Tá com a chiqueta bacana do lado, não? Nossa. E o reino visigótico da Espanha, eles também marcam a primeira batalha da Reconquista, né? Que é a Batalha de Covadonga em 722. Né, a Batalha de Carlos Martel, ela vai deter os muçulmanos, e a Batalha de Covadonga vai ser aqui depois, na verdade um pouco antes, acho, agora eu tô confuso. Mas começaram a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. E o Alarico, que era rei dos visigodos, os visigodos foram um povo que entrou no Império Romano, primeiro como federados, com o direito de estabelecerem sua própria agricultura, uhum. né, visigodos, que significa godos do leste, né, o ostrogodos é godos do oeste, isso não, é o contrário. É o contrário, que tem no o Asterix e os godos, que é um dos melhores que tem, fazem várias piadas com isso, e o Alarico, ele era rei dos visigodos, ele determinou, ele queria que ele fosse general do exército romano, o governo romano recusa isso, ele leva as tropas visigóticas para cercar Roma, ele exige um resgate absurdo, assim, de toneladas de ouro, prata, especiarias, escravos, tudo mais. Isso em 408. O governo romano paga esse resgate. Só que não dão a ele o cargo que ele queria. E aí, em 410, ele volta e saqueia a cidade. E aí é o primeiro grande saque de Roma. Saquei. Ah, caraca. Nossa senhora, o cara tá meio nervoso. Tá meio eufórico nesse negócio do... Você tá com menos qualidade e mais quantidade. Eu tô esperando a piada com godos. Ainda não saiu. Vai ser godofobia. Pronto, valeu. E lembrando, né, que godo é a origem da palavra gótico, né? Tanto da arquitetura, quanto música e, enfim, emo e assim, o cacete. Até o Reginaldo, né? Nossa. Só velho lembra, né? Reginaldo gótico da novela da Globo. Caraca, essa eu tô vendo assim, não. Essa eu tô muito feliz. Ele Johnson. A gente mandou metade nossa audiência embora agora, nesse momento. E nessa época, só pra constar, né, a capital do Império Romano era em Ravenna, né, que foi a última capital do Império Romano, por questões, inclusive, eclesiásticas, mas a queda de Roma, né, durante muito tempo desenhada, né, como a queda do mundo ocidental e tudo mais, mas a queda de Roma não foi em Roma, né, a queda de Roma foi em Ravenna, o último imperador foi Rômulo Augusto, que tinha 13 anos de idade, e o Odoacro, que tinha matado o pai dele, falou, e aí, você vai largar esse negócio, eu vou ter que te matar também. E aí ele largou e foi ser monge. É, exato, né? Mas isso foi durante a invasão do Alarico? Foi depois, né? O Alarico, ele saqueia Roma em 410, o fim do Império Romano é em 476. 66 anos de diferença. É basicamente uma geração e meia, né? Vai duas gerações. É que em termos históricos, isso é um fim de semana. Vamos falar de Átila. Ele apresenta o Nerdologia de quinta-feira. Se levantou. Vamos lá. O Uno também foi na porrada. que Roma tomou. Mas também já foi nos finalmente, não foi cachorro morto? Diziam que onde ele pisava não nascia nem grama. Por isso era o flagelo de Deus. É, o Gol foi o maior sucesso de vendas mesmo, recentemente. Hã? Eu não entendi. Golfo? O Gol foi o maior sucesso de vendas mesmo. O Gol... Peraí, não tô pegando. Fiat Uno contra Volkswagen Gol. Nossa, nossa, gente. Que porra é essa? Que disputa maldita é essa? Ai, meu Deus do céu. Você falou que os Unos vinham da região... Eles vêm da região do Mar Cáspio. Certo. Eles são os proto-mongóis, não é isso? Aí eu já não sei. Os Unos eram um povo bem parecido com os mongóis. Eles eram basicamente uns Dotarak. Uma cavalaria imensa tocando terror em tudo. E vindo da fronteira ali da Europa com a Ásia. E ele vem lá pra 430, um negócio assim, né? Ou seja, vem chutar cachorro morto, né? É, nessa época já tinha sido feito um estrago razoável. Mas ele ficou bem conhecido, né? Como... Por que que ele ficou tão famoso? Até hoje, nós falamos. Basicamente por crueldade. É mesmo? Porque a questão dos romanos, o Eduardo, ele falou, por exemplo, da questão da escravização de populações, da questão de você dominar outras populações, mas os romanos, como eles muitas vezes, até o início das derrotas que eles tiveram na Germânia, eles tinham que também estabelecer ali algum mecanismo de governo, uma forma permanente, você ainda tinha que ter alguma maneira de, entre aspas, preservação, tá? Isso não é, quer dizer, né, que tô passando um pano para as conquistas romanas. Os hunos, assim como os mongóis, que o Tucano citou, assim como diversos outros povos, os próprios godos no início deles, eles eram povos seminômades. Então é o seguinte, você chega num lugar, você toma tudo que você pode levar com você, e o que você não pode levar com você, você destrói, mata, ataca fogo. Uhum. Então acabou tendo muito esse caráter. E o apelido flagelo de Deus vem porque quando nós temos as invasões de Átila Uno, o Império Romano ele já é majoritariamente cristão. A divisão do Império Romano já tinha acontecido, a capital era em Ravenna também por motivos, não só, mas também por motivos eclesiásticos. Então você tinha uma questão um pouco, como é que eu posso dizer, de, entre aspas, demonização uhum. daquilo, né? Então, se para os romanos pagãos, 300 anos atrás, era normal destruir uma rebelião de escravos, de gladiadores e crucificar o Kirk Douglas e todo mundo na estrada de Roma, uhum. 300 anos depois, isso já não era tão parte do cotidiano deles, porque eles já não tinham tantas conquistas, na verdade estavam tomando na cabeça, era o império já cristianizado, então por isso que ele acaba sendo flagelo de Deus, porque você começa a ouvir notícias de que tem um grupo que passa de cavalaria, uma cavalaria arqueira, destruindo tudo, saqueando tudo, matando todo mundo. Até então, os godos, os vândalos, né, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, eram considerados os caras malvadões. Quando o Átila chegou, tem alguns historiadores falam, lógico que tem aquele aumento, né, mas que ele chegou na Bélgica e o exército dele tinha 500 mil homens. E ele saiu dando porrada em todo mundo. Então, os ostrogodos tinham medo dele, os visigodos tinham medo dele, os vândalos tinham medo dos hunos. Então, aquelas tribos que eram os malvadões da época, temiam os hunos. Então, os hunos estavam no topo da cadeia alimentar. Engraçado os vândalos temerem os hunos. Por quê? Que uno é só puxar a porta que ela dobra? Caralho, depois tu reclama dos outros. É, fala da gente. Vai pôr a culpa na gente, ainda por cima. Tendo que a gente começou. Tô entrando nessa festa aí. E tanto que houveram várias alianças entre romanos e godos, vândalos com outras tribos, para tentarem resistirem às investidas dos hunos. Os hunos deram uma passeada, eles invadiram os Balcãs, chegaram na Bélgica, tomaram uma cerveja, voltaram para Itália. Mas eles não conseguiram Constantinopla, né? Era até uma parada que eles tentaram, chegaram a tentar invadir Constantinopla ou nem chegaram perto? Olha, se eles chegaram perto, eu não sei, mas eles não entraram em Constantinopla. É, nunca conseguiram, né? Com certeza. Eu acho que o Átila em si morreu um pouco depois de ter entrado na Itália. Eles entraram na Itália, fizeram o imperador fugir de Ravenna, ele foi pro sul, mas não se sabe por que ele desistiu de invadir a Itália e voltou pro norte, onde ele tinha meio que a base dele. Ele morreu com 47 anos, então não foi até longe, né, pra época. É. Ele tendo invadido os Balcãs, é capaz dele... Eu não cheguei a ler sobre isso, mas é capaz dele ter chegado a Constantinopla, não tem invadido, mas ter dado uma cutucada lá. Não, e assim, pro cara tocar o terror nos Balcãs é porque o cara é malvado, né? Porque a concorrência ali é brava. Quem tava lá? A gente pode dizer, basicamente, dos gregos macedônicos, dos trácios, que são mais ou menos a atual Bulgária. Sim. Povos eslavos em geral, e que durante muito tempo eram referidos apenas dessa maneira, né? Eslavos. Mas eu acho que deve ter alguma coisa na água dos Balcãs, né? Que você bebe e aí você, né, você fica meio biruta. E você vê pelas equipes dos caras nas Olimpíadas, né? Então... Os trácios são inimigos clássicos dos romanos. Me lembro disso. E das roupas, né? E dos livros, caraca, também. Caraca, vai se fuder, cara. Uma elite aqui, né? Um grupo seleto. Barbaridade, é o nome desse programa. Barbaridade. A Traça chegou para outro e perguntou assim, o que você achou do Poderoso Chefão? O outro falou assim, bom, mas preferi o livro. Caraca! Nossa, cara, parabéns. Vai, vai, vai. Esse foi o último Nerdcast, galera. Não, é culpa do Tucano, pô. Ele tá falando, ele começou a piada. Só desconstruí e acrescentei, entendeu? Caraca. O cara tá desconstruindo piada. É Foucault fazendo trocadilho. Trácios seria mais ou menos a atual Bulgária, né? Uhum. Eles são, por exemplo, um dos povos que desde a Antiguidade Clássica, pelos gregos, era se referido como bárbaros. Certo. Desde antes dos romanos. Uhum. E quando a Trácia é conquistada pelos romanos, boa parte dos trácios, eles ou são admitidos como mercenários nas tropas, ou a grande maioria é escravizada e alguns enviados para serem gladiadores, para morrerem no circo. Com esse tipo de coisa, que é o que se muito provavelmente é a história de Esparta. Tem um filme clássico do Kirk Douglas, dirigido pelo Kubrick, e tem a série também, mais recente. Mas o Espartaco foi um personagem real, o levante de Espartaco de fato aconteceu, porém, como não é de surpreender muito, né, a gente não tem muito registro de época sobre um gladiador. Então o que a gente tem é novamente o que muitas vezes os romanos escreveram sobre eles, o que aí tem que cruzar com outras fontes, cruzar com outros métodos de pesquisa, para sair daquele chavão, né, de que os vencedores que escrevem história. Mas no caso do Espartaco, ele muito provavelmente era trácio, ou seja, um búlgaro, e que foi ser gladiador. E os trácios, eles eram conhecidos, até admirados, digamos assim, pelos gregos, pelos romanos, tudo mais, como um povo feroz, por assim dizer. E isso era usado, tanto no exército, como você usar o cara como gladiador, ou então serviços pesados em mineração, que o cara tem que ser, o escravo tinha que ser resistente. Uhum. Então, os trácios também entram nessa categoria de bárbaros, né, que a gente menciona, e essa categoria antes mesmo do Império Romano. É uma daquele caso lá de população nativa. Sim. Que os romanos vão até eles. E um caso legal também, pra gente falar, por exemplo, no caso da Inglaterra, que a gente tava passando, que tenho certeza, por exemplo, que o Eduardo deve conhecer bastante, é o caso dos Essenos, né, da Rainha Boudica, ali em 43 d.C., é quando ela morre em 60, mas o levante dos Essenos em 43 d.C., que é um povo céltico nas Ilhas Britânicas, no território da atual Inglaterra. O povo dos Essenos era federado com os romanos, mesmo em história clássica. Aí o rei dos Essenos morre, o imperador Cláudio fala, olha, ele morreu, então agora vocês são nossos súditos, a gente vai escravizar tal, geral. Estupram as filhas da rainha, e aí ela inicia um levante por vingança. Caraca. E ela destrói várias cidades romanas, vence várias batalhas contra os romanos, ela invade o que era na época Londres e consegue uma série de vitórias sobre os britânicos e vira uma heroína britânica, né? Tanto que tem algumas estátuas, algumas referências a ela, que misturam, né, o símbolo feminino tradicional da Inglaterra, a Britânia, com a rainha Boudica, embora ela fosse celta, né? Ela não fosse bretã. Uhum. Mas acredito que deve ter bastante mais coisa em relação a ela. Eu queria muito saber sobre os lusitanos. Porque ora, eles, pois, né, nós somos descendentes de alguma forma. Nós não. Ué, tu é daquela região ali, rapaz. Eu não sou lusitano, não. Não, lógico que é. Tu não é da Galícia, cara? É, porra. Sou espanhol. Espanhol tá de que o quê, maluco, também? A Galícia é portunhol. Exatamente. Não é portunhol, não. Vem com esse papo de portunhol, não. Ah, é? Então vocês falam Juan ou Chuan? É. A língua oficial é misturado. É o castelhano. É o galego. Não é galego. Galego é a segunda língua. Língua regional. Mistura. Todo mundo ali misturado, cara. Não. Quem ganhou a batalha de Ajubarrota foram os portugueses. Eu não queria falar nada, mas... Né? Então, os lusitanos eram a galera dali. Os lusitanos, eles eram um povo céltico que vivia mais ou menos na região do atual Portugal. Eles eram considerados os ibero-célticos, né? Os celtíberos, também tem esse termo, embora ele seja feio pra cacete, porque nós tínhamos vários povos célticos na Península Ibérica. Aí eles tinham algumas separações tribais, e aí se costuma falar muito dos ibéricos, da costa da atual Catalunha, mais ou menos, e um pouco mais pra dentro, e os lusitanos, que são mais ou menos da região da atual Portugal e um pouco da atual Galícia, né? Que, como até o Tucano brincou. Como quase todos os povos célticos, a gente sabe muito pouco sobre eles. Porém, no caso específico dos lusitanos, a gente teve a revolta do Viriatus, né, que, traduzindo o nome dele, seria... Tem várias polêmicas, tem várias discussões. Cara, primeiro semestre de história tem história ibérica, né? Eu tive uma aula só sobre Viriatus. E, assim, parte da aula era uma punhetagem sobre três versões de qual o significado do nome dele. Mas a mais provável é o homem de estatura, né? Porque viril, no sentido de estatura, um cara grande. Uhum. Sei lá, era como se fosse chamar alguém hoje, sei lá, de maromba, de bambam, não sei. Caraca. E ele foi líder dos lusitanos entre 147 e 139 a.C. E ele foi líder dos lusitanos numa revolta contra os romanos. E os próprios romanos registraram essa revolta, registraram o valor, digamos assim, da liderança do Viriatus. Depois, os lusitanos foram, em sua boa maioria, assim como quase todos os povos célticos da Europa continental, massacrados e escravizados, porém isso acabou ficando registrado, especialmente a revolta. Os romanos, eles costumavam registrar muito as revoltas que eles enfrentavam, até como uma forma de assinalar a sua própria superioridade, digamos assim, olha, tal povo se revoltou e a gente deu um cacete neles. E aí, em relação ao Viriatus, ele acabou ficando como um dos poucos líderes dos povos célticos ibéricos conhecidos posteriormente. Então ele acabou sendo uma espécie de símbolo, de herói, tanto em Portugal quanto na Espanha também. E no caso português, isso foi mais além, porque ele está nos Lusíadas do Camões. O Camões coloca o Viriatus e os povos lusitanos como o fundador de Portugal, que obviamente é uma construção de uma identidade, né? Assim, do ponto de vista genealógico, duvido que, sei lá, que 10% da população portuguesa tenha alguma descendência direta, alguma coisa assim. Mas, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista cultural e de você criar uma nacionalidade, uma identidade nacional, ele tem esse papel muito importante na primeira parte dos Lusíadas, que acabou tornando ele um verdadeiro símbolo nacional em Portugal. Assim como eu citei do Armínio para os nacionalismos românticos alemães, um pouco comparado com o William Wallace para a Escócia pré-Coração Valente. Então, o Viriatus, ele tem um pouco essa imagem, mas era um povo céltico. E aí, como quase todos os povos célticos detonados, destruídos por Roma, a gente não tem muitas informações, porque ele não tem registro escrito, tem poucos vestígios arqueológicos, especialmente pela questão que em Portugal, aí entra também umas questões meio técnicas ou meio lenda, mas como Portugal é uma zona que teve muitos terremotos, né, o mais famoso foi aquele de Lisboa, do Pombal, tudo, isso atrapalha um pouco a arqueologia, ao contrário, por exemplo, da França, onde a gente tem mais território e mais referências arqueológicas. Então a gente sabe muito pouco sobre os lusitanos. A gente sabe que eles eram um povo céltico, que tinha alianças com outras tribos da região e, basicamente, a liderança do Viriatus nessa revolta contra os romanos. O registro escrito que a gente tem deles vem dos romanos. Então acaba sempre essa questão um pouco mais enviesada, mas em Portugal tem um museu dos lusitanos, com vestígios arqueológicos, e que são muito parecidos com os vestígios célticos que a gente tem em outras regiões. Já tinha trabalho com ferro, por exemplo, já tinha trabalho com ornamentos de metais preciosos, todas aquelas coisas. Não era um povo bárbaro no sentido pejorativo da palavra. Tem uma estátua do Viriato na cidade de Viseu, em Portugal. Você está vendo aí na tela, se você tem um aplicativo do Jovem Nerd, olha que beleza. Que é muito maneiro, em cima de uma pedra e tal, bem, uma estátua bem de líder guerreiro, muito maneiro. Tem algum registro de uma aliança deles com Aníbal? Olha, aí eu vou dar aquela resposta que todo mundo odeia, mas eu não sei. Não, então deixa. Não, é que Aníbal tinha muitos aliados ibéricos, até pela rota que ele fez e sim, pela região ter lá. Sido colônia cartaginesa. Exato, exatamente. Agora, se chegava a ter lusitanos, eu não sei. Os lusitanos são contemporâneos do Evos? Porque é a mesma região, mais ou menos, né? Dos Suevos. Os Suevos? Não, os Suevos eles vêm um pouco depois. É depois? É, eles vêm um pouco depois. Na verdade, os Suevos eles migram, inclusive. Eles vêm da Germânia. São germânicos. Eles são germânicos, né? Os germânicos migram e se estabelecem no, ali na região do Reino da Galícia. Inclusive, eles, assim como aquela situação do Armínio, eles tinham uma aliança com os romanos, eles tentam quebrar essa aliança, aí é enviada uma expedição punitiva contra eles durante o reinado de Marco Aurélio, e aí temos a batalha de Vindobona, que é o início do filme Gladiador. O início mesmo, em 180 d.C. E aí eles tomam um cacete, vão pra Galícia e depois são assimilados pelo reino visigótico da Espanha. Mas eles são germânicos, eles só vêm depois. É assim que meu Fusca anda! É assim pode crer. Que ele vai parar! É, ué. Essa cena tá arruinada pra sempre. Fala bastante dos bárbaros relacionados ao Império Romano e tal, não sei o quê. Mas olha só, o que foi acontecendo com eles depois? Eu quero ir entrando na Idade Média, porque, cara, a gente usa o termo bárbaro até hoje, a gente usa aqui na língua portuguesa o termo vândalo. Aliás, todo o mundo inteiro, né? Em inglês também existe vândalo. Muita cultura dessa época, de origem das tribos bárbaras, que ecoam pela eternidade, né? Quando a gente fala de bárbaro na Idade Média, a primeira coisa que a gente pensa são os vikings, não é mesmo? Eu acho assim, né? Mas é bem posterior, né? Sim. Sim, bem posterior. Eu acho que talvez o que esteja mais próximo da Idade Média e que até seja mais aparentado, vamos dizer assim, com os vikings, talvez seja justamente os saxões, né? Os ângulos, né? Os ângulos e os saxões. Isso, é. Por que a gente, quando fala de inglês e tal, a gente fala, a língua inglesa é uma língua de origem anglo-saxã. Assim é o alemão também, por isso que eles têm muitas similaridades e tal. Agora, os ângulos é uma tribo, os saxões são outra. Por que tem essa união? Por que a gente chama de anglo-saxão? Que momento esses caras se misturaram? Eu posso ter errado, mas é, eles invadiram a Ilha Britânica na mesma época, né? Onde existiam lá os bretões. Aí eu acho só interessante a gente fechar com os francos, porque bem esse sintoma dessa mistura, né? De bárbaros, né? Porque a gente pensa Carlos Magno, né? Considerado pai da Europa, iluminado, o estereótipo do imperador cristão virtuoso, mas ele, do ponto de vista romano, era um bárbaro. Sim, ele cortava a cabeça de quem não era cristão, maluco. Ele cortou a cabeça de 850 saxões num dia só. Nossa! O Jon Snow faz isso, todo mundo acha o máximo. Agora, quando é o Estado Islâmico, os caras reclamam. É, pois é. No caso dos francos, eles também são um povo germânico que vai entrar no Império Romano por migrações, cruzando o Rio Reno. Né? Mesma questão, eles eram uma confederação de tribos, na verdade. Eles vieram do leste vindo para oeste, para a região da França, certo? Eles saem da atual Alemanha para entrar na atual França. Uhum. A Alemanha sempre invadindo a França, né? Sempre, né, cara? Mas isso é mais ou menos que época? Então, o Clóvis, que é o rei dos francos, ele é coroado em 496. Desculpa quem se chama Clóvis, mas um rei que chama Clóvis, cara, não tem moral, cara. Porra, cara. E o Bornai? Não tem moral. O cara ficou como morador de Copacabana. Ficou incomodadíssimo. Falou três vezes pra ver se evocava, se o cara aparece. Parece uma borboleta. Clóvis Bornai. Caraca, e o Bornai? Isso aí, caralho, mano. Só vai fazer ele embora se ele falar o nome ao contrário agora. Ah, ah, ah. Mas peraí, quando eles chegam na região da atual França, quem tá lá? É a mistura de gauleses com romanos, é isso? Mais ou menos isso. Inclusive, a estrutura romana na Gália, por assim dizer, ela era bastante estabelecida já, porque a gente tá falando de 500 anos depois da conquista romana da Gália. Exato, 500 anos é tempo pra caraca, exatamente. Então, assim, a estrutura da Gália, ela era basicamente uma estrutura romana. Então, a gente tinha, na Antiguidade Tardia, tinha as vilas, tinha as grandes produções agrícolas, aí você começa a ter um ligeiro isolamento entre as comunidades, a vida eclesiástica, vida em monastério e abadia, toda uma questão de vida romana. E esses povos, eles chegam principalmente por terras produtivas, querendo terras produtivas, melhor dizendo. Uhum. E por questões climáticas e tudo mais. No caso do Clóvis, ele é muito marcante, né? Inclusive, mando um abraço para a maior autoridade brasileira em francos, que é o professor Marcelo Cândido, que não está nos ouvindo, muito provavelmente, mas um abraço para ele de qualquer maneira. E quem se interessa por Alta Idade Média, procure os materiais dele, tem muita coisa legal. Mas... é de alto nível mesmo. Não, Dudu, não, por favor. Não é? Não, é de alto nível. Ao contrário dos nossos comentários. Mas... olha só, eu não tô sacaneando o professor, não. Tô sacaneando a piada ruim do Dudu, tá? Não, sim. O Clóvis, ele é coroado rei dos francos em 496. Ele é batizado. E essa é uma das coisas que ele é muito importante. Ele vai ser um rei bárbaro cristão. Em 500, nós temos... quer dizer, o registro mais antigo que nós temos é dessa época do Clóvis também. Da lei sálica, é a lei que vigorou por mais tempo na Europa, né? A rainha Vitória não pôde herdar os condados de Hanover no século XIX por causa da lei sálica, que é de 500. Que era aquela lei que falava que... mulher não pode herdar terra. Mulher não podia herdar terra, né? A lei sálica teve na origem da Batalha de Agincourt, enfim. Uhum. Então aqui, o que que acontece? A gente tem um reino bárbaro, porém com um rei cristão, um código escrito de leis, e aí envolvendo tanto leis civis quanto leis penais, e essa estrutura começa a assimilar e ser assimilada pela estrutura romana que já existia. Então, o reino franco de Clóvis inicia a dinastia Merovingia, ele vai ser o primeiro reino cristão na Europa Ocidental fora do Império Romano. Uhum. E ele vai ser um reino, como eu disse, com uma estrutura econômica que passa por um processo de transformação da Antiguidade Tardia que vem de Roma, mas com uma estrutura jurídica, legal, uma estrutura, digamos assim, de Estado mesmo, não apenas uma coligação tribal. E com a expansão dos reinos francos para mais ou menos o sul da França, a conquista da região da Aquitânia, né, que é bem o sul da França, ela é conquistada porque eles se viam como romanos ainda, digamos assim. Os francos conquistam a Aquitânia, unificam mais ou menos o que nós temos como a atual França, como seu domínio. A dinastia Merovingia, ela dura mais ou menos 300 anos, desculpa. A dinastia Merovingia, ela tá na origem de diversos aqueles causos, né, de irmão que mata o pai para subir ao trono, de filho que mata o pai, ou então de irmão que mata o irmão, a mãe convence o filho a matar o marido dela, o pai do cara. Tem várias histórias sensacionais, inclusive os nomes dos reis merovingios são muito engraçados, né? Os mais famosos são Chilperico, a rainha Fredegunda, né? Então, que eram nomes germânicos, mas com uma tentativa de latinização desses nomes. Uhum. E, posteriormente, com o fim, o declínio da dinastia merovingia, nós temos a ascensão da dinastia carolíngia, quando, e aí eu vou até fazer uma pausa pra ter a piada, né? Quando Pepino o Breve... ele já falou dele. Ele depõe o Childerico, e aí nós temos o início da dinastia carolíngia. E aí é uma questão muito curiosa pra gente fechar toda essa questão dos bárbaros, que o principal rei dos carolíngios vai ser Carlos Magno, que em 800 vai ser coroado pelo Papa como imperador. Nós temos o período conhecido como a Renascença Carolíngia, inclusive é quando surge a letra minúscula, porque o... É sério, porque os monges... Eu já falei isso aqui no Nerdcast, eu fui zoado. Tamo aí, não ó. Lembro. Agora eu fico com ciúme. Porra, cara, que maneiro. O Carlos Magno, ele é coroado imperador pelo Papa como imperador romano, em 800. Muito tempo depois do Império Romano do Ocidente, quando a gente tinha o Império Bizantino ainda no Oriente. Mas ele é coroado como imperador, e imperador pelo Papa como protetor da cristandade, né? Tanto que o Carlos Magno vai ser durante muito tempo considerado o patamar idealizado do rei cristão justo, né? Da monarquia cristã. Inclusive, ele tinha várias medidas que hoje seriam curioso, né? Mas ele, por exemplo, no governo de Carlos Magno, parte da produção agrícola era confiscada para ser distribuída no inverno para os pobres, para eles não morrerem de fome, mas como uma questão cristã. Sim, ele é coroado imperador do Sacro Império Romano. É, e que depois vai ser o Sacro Império Romano Germânico. Que é o primeiro Reich, né? É, que é, o é a origem do primeiro Reich, o Sacro Império Romano Germânico. Ele vai expandir a fé cristã, tanto favorecendo missões de missionários, que é redundante, mas enfim, agora já foi, né? Financiando missionários, padres, clérigos, como também por conquistas. Ele vai conquistar a região da Baviera, vai conquistar a Saxônia, vai submeter esses povos à fé cristã, inclusive pela espada. Tem um evento muito famoso na conquista da Saxônia, que é quando Carlos Magno, ele executa 850 líderes tribais saxãos que não aceitaram o cristianismo, executa cortando a cabeça. E Carlos Magno, hoje, até pela questão da construção de uma identidade europeia, da União Europeia, um dia virar ou não um país, uma federação, o Carlos Magno, ele é muito louvado, muito considerado como o pai da Europa moderna, porque ele tem uma origem alemã, ele vai basear o seu reino na França, um reino bárbaro, entre aspas, mas ele vai ser considerado o patamar mais alto de rei cristão, e vai ser coroado imperador romano. Então, é um exemplo maior possível dessa questão de que o Império Romano, ele não foi destruído pelas invasões bárbaras. Ele mudou para uma coisa diferente. Sim, legal. Essas populações romanas mudaram. Agora, o Império Romano mudou essas populações. Tu falou que Carlos Magno executava, cortava a cabeça daqueles que não aceitavam a fé cristã, e depois ele se torna um modelo para as nações europeias. Hoje em dia você tem Estado Islâmico que corta a cabeça quem não aceita a fé deles, e que é, são os povos bárbaros, segundo a visão europeia, né? A diferença é que eles estão fazendo isso no século XXI e não na Idade Média, né? Não, não, eu sei, mas olha a ironia. Eu não tô defendendo. Não, eu entendo, com certeza. O que 1.200 anos não fazem, né? Exato. Tanto o reino visigótico da Espanha como o reino de Carlos Magno, eles são muito importantes pra gente ter essa noção, né? Porque durante muito tempo, seja por uma perspectiva classicista, uma perspectiva historiográfica antiquada, que vem lá do século XVIII ainda, século XVIII, século XIX, a gente tem essa ideia, né, de que o Império Romano foi destruído pelos bárbaros. Depois os franceses retomaram muito essa ideia para aludir os bárbaros como os germânicos, né, dentro ali da disputa entre os dois impérios. Mas não é uma queda literal. A gente falou do saque de Roma, a gente falou de diversos conflitos, mas também é um processo de mudança, de transformação, e que tem uma continuidade depois. E leva séculos, né? Não, e não precisa nem ser nessa época de 800, e tem toda a razão, mas até se você voltar mais no tempo, mesmo na época lá, século 3, 4, você vê também um pouco disso, né? Como eu tava falando, aqueles generais que estavam lá na Bretanha há anos, né? Já eram misturados com celtas e tudo. Então, de repente, o legionário que era recrutado lá na Escócia, de repente, ele, o que que ele era? Era romano? Ele nunca viu o imperador romano? E foi exatamente o que você falou. Isso, a identidade de nação, que é uma coisa que até discutiu até um pouco no Nerdcast sobre Oriente Médio, né? Que o Tucano foi vetado. É justamente isso. Quer dizer, essa noção de nação ficou um pouco diluída ao longo de muitos séculos, né? É, como você falou, é um processo de séculos. Se você tá vivendo nessa época, você não consegue identificar, o Império Romano está caindo. Você não consegue identificar isso. Tem uma tirinha que é muito boa, do Agar. Ele acorda, e aí tá tudo escuro, e aí ele volta pra cama e fala, Helga, hoje começou a Idade das Trevas. E aí ele volta a dormir. É porque o que a gente chama de Alta Idade Média, durante muito tempo na historiografia inglesa, era The Dark Ages, né? É, exato. Mas não tem como você perceber isso, né? É um processo muito longo, então não tem como você definir, invasões bárbaras, né? Acabaram com o Império Romano. De fato, né? Uma coisa que vai se diluindo, mudando aos pouquinhos e tal, quando você só consegue perceber um padrão muitos séculos depois, mil anos depois, né? É que nem também aquela cena do grande filme do Mel Brooks, A História do Mundo, quando eles estão fugindo dos romanos numa biga, e eles fazem um baseado gigante, queimam, e aí deixa fumaça pra trás, e os romanos começam a ficar doidões. Aí a cena, eles estão os romanos deitados no chão com aquele aquele fumacê todo. Aí o legionário fala pro outro: você liga se cair? Aí o cair o quê? O Império Romano. O cara dá, ah, que se foda o Império Romano. Isso é muito escroto. Liga que cair, né? Não tem. Não tem como ter essa percepção, né? No dia foi engraçado. Essa foi cruel, Azaghal. Todo mundo aqui rindo por educação. Eu vou rir dessa piada, mas ao longo dos séculos. Essa foi boa. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.